O único ponto que eu sublinharia, e que quer o António Mexia, quer o Luís Reis referiram, e que é muito curioso, é que as empresas que têm maior percentagem de licenciados são as muito grandes e as muito pequenas. E isto é muito bom. Se calhar há coisas que nós ainda não vimos, ainda não estamos a ver a sequência que vai ter. Porque as muito pequenas são naturalmente, quer dizer que têm grande potencial de crescimento e que vão acabar de uma de duas maneiras. Ou vão crescer muito ou vão ser compradas por uma grande, que é uma forma tão nobre como a outra. Tão nobre como a outra. E que precisamos tirar também esse estigma de que a venda é negativa. A venda pode ser o passo certo no crescimento e no desenvolvimento de uma propriedade intelectual. E esse aspecto, enfim, fazia agora um bocado de publicidade e o Acotec, só para terminar, é o aspecto que nós, na Acotec, gostamos de encontrar formas não só de criar pequenas empresas, mas de as fazer crescer. E a iniciativa que o António Mexia referiu, em que a EDP foi, enfim, conjuntamente com a Sonae, por acaso, foram das primeiras empresas a fazer, foi abrirem-se às pequenas empresas inovadoras, mostrando que são um mercado muito grande, que são um mercado que, além de ser um mercado grande nacional, são um mercado em crescimento internacional e, portanto, que podem ter arrastamento. Portanto, esta capacidade de tração das microempresas inovadoras, ou das micro e pequenas empresas inovadoras, normalmente as de características mais tecnológicas, é um aspecto muito importante e muito positivo. Muito obrigado. Só, o PIB per capita no tempo do Marquês de Pombal era mais ou menos igual ao do tempo do Dom Afonso Henriques. Não, isto é verdade. A diferença entre antes de Cristo e a Revolução Industrial foi um aumento para aí de 20%. Vejam bem como é que isto mudou. Isto depende é da capacidade de pós-Revolução Industrial, o que conta são as ideias, uma sociedade livre, em que as pessoas são capazes de juntar, no fundo, a capacidade tecnológica, a inovação, a abertura aos mercados e o comportamento social responsável da abertura e não de energia negativa. E isto parece suave. Há um dos candidatos a prémio, eu estava já um bocadinho ao jantar a dizer, um candidato a prémio Nobel, aliás, essencialmente matemático, dizia, ao fim destes anos todos eu separo, ceteris paribus, que é uma coisa que os economistas usam muito, é tudo igual o resto, a diferença faz-se entre quem é otimista e quem é pessimista, porque quem é otimista assume riscos, se calhar só 3 em 10 é que funcionam e 7 falham, mas quem não assume riscos vai ter um sucesso bestial que é zero em zero, não é? Essa é a questão social, é como é que nós assumimos riscos. E isso é preciso premiar o insucesso e o sucesso. Muito bem, como viram, há aqui um tom que tende a fugir àquilo que é corrente no, no, em alguns programas de televisão, sobretudo, mas também em alguma da nossa comunicação social, que é o Choradinho e a Lamúria. Aqui temos um painel de otimistas, ou pelo menos de pessoas ambiciosas, com vontade de fazer. Mas certamente terão outros comentários ou questões que quererão pôr aqui aos nossos convidados. O que eu lhes pedia era que fizéssemos o seguinte: vamos fazer rondas de 3 perguntas. Pedia-lhes que fossem o mais objetivos possível para que nós possamos eventualmente dar a palavra a mais gente e que, quando quisessem colocar as questões, se identificassem para que daqui deste lado também se possa depois personalizar, digamos assim, a resposta. Vamos lá ver então quem é que. Ah, creio eu que deve haver um microfone ou dois na sala. Temos ali um. Creio que era mais acima, não é? Exatamente. Muito boas noites a Levantem o braço, não é? todos. Porque são tantos. Castro Correia, economista. Dessa praga que anda aí agora em moda. Deixa-me ir um pouco contra a corrente. Este painel, a exemplo de muitos, quando estamos a falar de grandes empresas, pequenas empresas, não tem um único representante de pequenas empresas. Aliás, talvez por, digamos, os notáveis, e confiro a quem está aí essa qualidade, terem mais palco e mais auditório, não percebo como é que quem não passou, quem não viveu PMEs, pode falar de PMEs, quando nós, até no mínimo, teríamos aqui um representante da Associação das PMEs, que o há. Uma segunda questão, e digamos assim, pegando na figura do primeiro orador que se socorreu da Marinha, parece-me que nós só estamos interessados em porta-aviões e submarinos. Fragatas não, contra-torpedeiros não, lanchas de desembarque não, que no fundo são as PMEs. Eu não percebo, e também foi... Mas eu ainda não percebi onde é que... Já percebemos que gostava que estivesse aqui alguém das PMEs. Certo. Registamos, mas isto tinha-se dito assim, não é? Portanto, tinha acabado, tinha dito, olha, gostava muito que estivesse aí alguém das PMEs. Certo. Não está. Agora não, está gostava... a fazer a volta, já que estamos numa analogia marítima, está a dar a volta ao mundo em quase dias. Portanto, quase. Viagem circunnavegação. Foi aqui falado em monopólios naturais. Eu não sei o que é isso numa economia de mercado. A não ser, temporariamente e por efeito, inovação. Eu penso ainda hoje que as nossas grandes empresas, tanto aquelas que nós Sim. consideramos grandes, vivem encostadas a esse monopólio e que se lhes tiram esse tapete numa análise de benchmarking com equivalentes da nossa Europa, ficam provavelmente a perder. Gostava de ouvir algo sobre isto. Muito bem. Obrigado. Tínhamos mais uma pergunta. Temos aqui o aqui em baixo, o Nau Ferreira. Boa noite. E agora mais uma resposta a uma pergunta do meu colega na administração do BPI, o Carlos Madeira Silva, perguntou onde é que estão os quadros superiores do BPI, para além de mim próprio... Então, Barreto, quem foi enfiado? Para além de mim próprio, pronto. Administrador residente... Está cá um. E veio. Está ao meu lado, está o diretor geral. Mais alguns. Vejo ali o responsável do marketing de empresas, diretor de sistemas, contabilidade... Muitas áreas estão baseadas no Porto, como o Carlos deverá saber, e portanto a comparação foi feita com outros casos, acho que não é... Eu também gostaria que estivessem mais. Portanto, foi a defesa da honra. Está feita. Foi a defesa da honra. Não, e acho que não vale a pena, nestas conferências fala-se sempre no BPA, mas o BPA, de facto, já foi há muitos anos, e portanto essa nostalgia do BPA, acho que já é tempo de... E eu gostava mais de celebrar, por exemplo, casos como o BPI, o ano passado, foi considerado o melhor broker ibérico pelos gestores de fundos na City de Londres, e a maior parte dos analistas e dos sales estão no Porto, estão também em Madrid, tivemos que ir também para Madrid, achámos que era importante, mas não foi preciso ir para Lisboa. E fomos considerados o número um sem ter que ir para Lisboa. E, portanto, é isso que eu vinha lembrar aqui ao meu colega Carlos Madeira da Silva. Obrigado. Muito bem, mais uma pergunta. Temos ali uma pergunta. Boa noite, meu nome é José Santos. Antes de mais, quero deixar todos descansados, porque não tenho nenhuma reclamação a fazer. Das questões que foram levantadas, houve duas que me pareceram especialmente pertinentes. Tem mais alto para nós ouvirmos. Houve duas que me pareceram especialmente pertinentes. Uma relacionada com a estrutura de capitais e o papel que o Estado continua a ter nas 10 maiores ou coisa do género, empresas em Portugal. E perceber se daí poderia ou não haver alguma contribuição para um maior dinamismo nesse mercado. E outra, um pouco relacionada com o que o engenheiro Carlos Moreira da Silva levantou, da política fiscal. A política fiscal é com certeza a principal arma que um governo tem ainda para fazer alguma medida mais imediata na economia, e por vezes temos sempre a tendência de falar em medidas a médio e longo prazo, que serão estruturais, que serão, e depois nunca são, não é? E portanto eu concordo perfeitamente que, seja por via de IRC, seja por via de IRS, que os impostos sobre o rendimento deveriam diminuir, porque os impostos sobre os ricos são os impostos sobre o consumo, porque rico não é quem trabalha e quem tem o seu vencimento, é quem consome muito. Portanto, gostaria também de ouvir a opinião sobre o resto do painel, se entendem que dessa forma poderíamos nos próximos tempos ser mais competitivos. Obrigado. Muito bem. Mais uma pergunta, talvez ali no meio, o Zé Carlos Alves. Depois as outras ficávamos para a volta a seguir. Temos. Muito boa noite, chamo-me José Carlos Alves, também trabalho no BPI, e a questão que eu queria colocar é a seguinte, tem a ver com o que o Sr. José Carlos Meira da Silva falou sobre o empreendedorismo e o falhanço do empreendedorismo de base tecnológica. E a pergunta que lhe queria colocar é o seguinte, o que é que está a ser feito em termos de desenvolver o empreendedorismo a partir das próprias empresas que já existem? Nós estamos sempre a ver o empreendedorismo como criação de empresas por pessoas que estão fora dessa realidade e que depois desenvolvem e mais tarde virão a ser adquiridos por outra entidade. Mas estas empresas, estou a falar na EDP, o que é que têm feito em termos até de alguns quadros, se calhar até serão os quadros, digamos, mais incomodativos, no sentido de os apoiar e ver que possibilidades é que eles próprios poderão lançar os seus próprios negócios. Aliás, como a Sonai fez na década de 90, os spin-offs que nasceram a partir daí. E gostaria de saber porque é que, e tenho ouvido falar que era a COPEC e também a Associação Empresarial de Portugal, em termos de discutir o empreendedorismo em Vidago e fazer, digamos, tertúlias sobre isso, quando parece que empreendedorismo é mais do que falar, é fazer mesmo. A Associação Empresarial de Portugal não podia liderar um processo desses, pedir uma SOGRA para lançar mais empresas, ou uma RAR para lançar mais empresas, e depois para uma EDP, e a partir daí não teremos já o teste de mercado? Muito bem, temos aqui um conjunto de reflexões. Vamos começar ao contrário, agora começamos. Eu sobre a primeira questão que foi levantada, enfim, sobre o tamanho do barco, porta-aviões, submarinos ou lanchas, eu gostava de dizer o seguinte, eu acho que a história, em particular da EDP, mas é verdade também para as outras companhias, não estou aqui para as defender, é exatamente o contrário. Aquilo que tem sido a fonte do seu crescimento é a capacidade de se terem tornado em lanchas de desembarque. E vou dar dois exemplos. O caso da EDP Renováveis, já falámos aqui do Porto, transformou-se em 3 anos na terceira maior companhia do mundo. 3 anos, partiu praticamente do zero. Ou seja, quando chegamos ao mercado como aos Estados Unidos, não chegamos de porta-aviões, chegamos mesmo de lancha de desembarque. Portanto, utilizando a terminologia da lancha de desembarque, o nosso barco, para já, porta-aviões à escala europeia, não sei o caso. A EDP não é propriamente a escala do porta-aviões. E segundo, aquilo que temos feito, quer nas renováveis, mas também aquilo que foi o caso das barragens, que é um projeto que simplesmente estava na gaveta, é uma atitude justamente de alguém que não está num barco grande e que não depende minimamente disso para criar a diferença no futuro. É exatamente o contrário. Em relação à política fiscal, eu iria dizer o seguinte, eu não entrei nesta questão do IRC, é óbvio que o problema da competitividade fiscal vem do facto de a estrutura deve ser o mais simples e o mais competitivo possível, e a competitividade tem a ver com a simplicidade. Há quem defenda justamente, e não me choca de maneira nenhuma, o desaparecimento do IRC, por uma globalização só depois do IRS. Mas a grande questão está em que os impostos hoje se incidem sobre o trabalho, a poupança, o lucro, que são basicamente as coisas que eu quero incentivar. Eu quero que as pessoas poupem mais, querem que trabalhem mais. Ou seja, faço isso essencialmente porque é fácil de cobrar, quando no fundo o imposto deve ser essencialmente por aquilo que é a utilização de recursos escassos. O ar, o espectro radioelétrico, as estradas, ou seja, é nesse princípio. Com o IVA, cuidado, porque o IVA, como as pessoas com menores rendimentos consomem proporcionalmente mais, o IVA é, obviamente, o imposto mais regressivo que há. Porque, em termos proporcionais, obviamente, afeta quem consome mais e as pessoas com menos recursos consomem proporcionalmente mais do seu rendimento que as pessoas com mais dinheiro. Portanto, o imposto do IVA é socialmente mais regressivo. Agora, há com certeza que mudar e passar a carga fiscal, e quem inovar nessa passagem da carga fiscal daquilo que eu quero que haja mais para aquilo que é a utilização de recursos escassos, quem conseguir inovar nisso, eu não tenho dúvidas nenhumas, que vai ser capaz de atrair mais capital e mais recursos humanos adequados. Sobre a estrutura de capitais, eu acho que não é esse o entrave principal. Pelo contrário, e se por acaso a estrutura de capital privada e deixasse de ter sido nacional, no caso da EDP, provavelmente não teríamos nunca criado a tal lancha de desembarque. E, portanto, eu acho que a regra não é tão simples como isso e tem que se olhar um bocadinho caso a caso. Sobre o empreendedorismo, e para resolver as quatro questões de uma vez, EDP, enfim, as empresas onde eu já estive antes, propomos esses spin-offs. A maior parte das vezes o que acontece? O programa é aberto e ao fim de 6 meses não tem um único candidato. O grande problema está em que a apetência dentro das companhias é que a maior parte das pessoas que lá estão preferem a tranquilidade e o resguardo e o seguro de saúde e tudo aquilo que está associado ao sítio onde estão, do que eventualmente poder vir a ganhar o triplo ou o quádruplo, mas com uma enorme taxa de risco. E, portanto, a taxa de sucesso dentro das empresas começa a mudar por uma questão geracional. Ou seja, as pessoas da minha geração não faziam isso. As pessoas que hoje estão na geração abaixo começam a fazer isso. Há aqui um gap geracional em relação à assunção de risco e hoje está-se a começar a perceber que há vontade que não haveria e conseguimos fazer isso, por exemplo, nas telecomunicações no Brasil, em áreas que nós não queríamos, mas essencialmente houve um problema, um gap geracional que foi preciso vencer e há muito mais sucesso nas pessoas novas do que nas pessoas que estão há 25 anos na companhia, por exemplo. Carlos. Embora não esteja muito de acordo com o que o António referiu relativamente à estrutura de capital das empresas, eu acho que isso é um não problema. No brain. Porque com o PEC elas vão todas ser privatizadas e, portanto, esse problema fica resolvido. Só há um problema. Esse sim é que me preocupa. É a intervenção do Estado, mesmo quando não tem capital. Isso é que me preocupa. Porque é perverso. Porque é uma agenda que não tem a ver com os socialistas. E isso é que. E há uma tendência ainda relativamente. É quando há objetivos não económicos. O Luís quer fazer um só rejoinder. Fui eu que introduzi o tema. Defesa da honra. É a defesa da honra. Eu estou completamente de acordo com o António. Há boas empresas e más empresas. Pode ter a ver com a estrutura de capital ou não. Agora. O que eu me queria referir é exatamente a isto que o Carlos diz. Eu acho que nós ainda temos em Portugal, especialmente em algumas grandes empresas, uma promiscuidade, que eu já chamei até em público, concubinato entre o Estado e algumas grandes empresas, que é prejudicial para essas grandes empresas, para os consumidores em geral e para a sociedade. E, portanto, quando me referia aos problemas da estrutura de capital, era exatamente a isto que eu queria dizer e a que normalmente em linguagem um bocadinho mais vernácula, costumo dizer, é aquela coisa que se passa lá em Lisboa. É à moda de Lisboa. São os negócios à moda de Lisboa. Um bocadinho de simplificação. Isto é regionalista. Posso continuar? Pois, nisto é que eu já não estou nada a ver. Pronto. Borrou a pintura. Foi de propósito. Porque eu acho que isso não tem nada a ver com as empresas grandes ou que tiveram monopólio. Isto tem a ver com outras coisas mais complicadas do que isso. E quando nós olhamos para a estrutura societária... Já está a censura. A estrutura societária portuguesa tem aquilo que eu costumo chamar das empresas do regime, que vão mudando, algumas são sempre as mesmas, todos os regimes, e está lá sempre. E outras que têm uma capacidade de se enquadrar. E isso é que eu acho que é negativo. E essas estão em Lisboa, no Porto, em Vila Real ou no Algarve. Quer dizer, estão em todo lado. Há, em todo lado, empresas do regime. E isso é que é perverso. Porque o Estado usa mal esse poder. para os acionistas das empresas. Portanto, eu acho que o problema da estrutura de capital vai desaparecer rapidamente. O PEC vai dar cabo disso rapidamente. Relativamente à política fiscal, estamos numa altura em que temos que ser responsáveis e é preciso ter cuidado com as receitas fiscais. Portanto, eu não estou aqui a dar um grito de perversão em relativamente a uma responsabilidade que é coletiva e que temos que assumir. Mas estou a olhar num sentido positivo de criar diferenciação competitiva. E eu vejo essa diferenciação competitiva acontecer hoje em dia na Suíça. A Suíça está a ser capaz de atrair sedes de multinacionais a um ritmo nunca visto. Porquê? Que o Big Brother está mais longe. Fiscalmente é muito atrativa. Mesmo quando são só sedes comerciais, isso tem um impacto muito importante no rendimento coletado, na capacidade de consumo e na riqueza criada. Portanto, eu acho que vale a pena olhar para a frente. Agora, não se pode olhar para a frente, e é por isso que eu sou um bocadinho avesso a dizer que é só IRC quando for reinvestido, porque isso eu tenho que ter a máquina fiscal na mesma. E eu acabava com a máquina fiscal. A máquina fiscal do IRC acabava. Bom, e já tinha uma poupança muito importante. Eu estou de acordo totalmente com o que o António disse, é preciso substituir esta receita. E para mim, isto foi há 3 anos, nós estivemos juntos, ou 2 anos, não sei, a minha sugestão é acabem com essa coisa das autoestradas sem portagem. Quem usa, paga. E não me venham com conversas de que as autoestradas do interior são uma fonte de desenvolvimento e de retenção no interior, porque não é exatamente o contrário. As autoestradas são uma forma de desertificação do interior. Não sei se há alternativa, mas é a realidade. E, portanto, há alternativas para a receita fiscal. Relativamente àquilo que o Dr. José Carlos Alves referiu, eu não podia estar mais de acordo. E acho que o empreendedorismo interno, o que os ingleses chamam entrepreneurship, é muito importante para além da criação de empresas. Quem lê aquilo que eu de vez em quando escrevo na BA, um dos fatores de êxito, eu não tenho dúvida nenhuma que é esse. É a capacidade de empreendedorismo interno, capacidade de inovação, de encontrar ideias, de ser capaz de desafiar o establishment, que só acontece nos mais novos. Não sou eu que vou criar as inovações, não é? São os mais novos que as criam. E é preciso que eles tenham capacidade de aparecer em cima rapidamente. Portanto, isso é muito importante. É muito importante criar empresas. Como o António disse, o número de candidatos a criar empresas é muito baixo e eu na BA já tivemos alguns insucessos, já tentamos coisas que não conseguimos fazer. Ninguém quis apanhar negócios, mesmo com algum conforto no startup. E é por isso que eu digo que sugeri anteriormente que fazemos um esforço nas crianças e nos adolescentes é uma aposta, pelo menos que não corremos riscos e que pode ter um efeito positivo. Temos que fazer reset e os, mesmo os mais novos que eu e menos novos que tu, aqueles que eu encontro na Cotec com mais regularidade, há resistências ainda muito grandes a dar o passo. E repara uma coisa, e dar o passo, sair da EDP, enfim, é uma coisa mais confortável do que ser um pós-doc de 2 anos. Mas mesmo assim, o pós-doc prende muito. As pessoas estão muito avessas a dar o salto adicional. Eu espero que a superlotação de doutorados tenha esse efeito positivo, que é das pessoas irem à procura de outras soluções. Muito bem, vamos fazer então agora aqui uma segunda ronda. Havia uma pergunta lá em cima que tinha ficado da... pendente. Muito boa noite a todos. Eu chamo Rui Pereira. Deve ter acabado a pilha. Se calhar, se falar alto, nós ouvimos. Não, vão comprar a EDP. Não, eu estava a sugerir ir buscar energia EDP, que pelos vistos tem bastante e ainda bem para todos nós. Eu, enfim, ouvi a intervenção dos oradores, nomeadamente do Dr. António Mexia, e, enfim, se calhar não poderia deixar de fugir este tema, que é o seguinte: o doutor falava no cosmopolitismo, na capacidade de inovação como fatores necessários para o desenvolvimento das cidades, das regiões, das sociedades. Bom, mas isto também acaba, e da necessidade, e falou numa coisa que eu dei muita atenção, que é a necessidade de encaixar um puzzle, que há aqui um puzzle com as peças soltas, e não está a haver uma capacidade organizativa cá no Norte de fazer, de fechar o puzzle, de o completar. Bom, então não será que a regionalização iria ajudar a isso? É que se calhar também não é possível fazer, encaixar um puzzle, quando para tudo tem que ser lá em baixo, a Lisboa ou onde for, ou se calhar a Bruxelas mais tarde, ou a Madrid qualquer dia, enfim, já temos bandeiras de Espanha em Valença, também se calhar por causa disso. Porque para tudo tem que se buscar um papelzinho, tem que se pedir uma audiência ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Ministro, ao Sr. Diretor-Geral, e não é, quer dizer, evidentemente eu não defendo que os problemas do Norte estejam em Lisboa, os problemas do Norte estão sobretudo aqui, na falta de capacidade de organização, de fazermos o que é necessário, de também acabarmos com esta dependência política constante, mas gostaria de perguntar a todos se, por exemplo, no âmbito de uma região norte devidamente estruturada, não conseguiríamos um melhor cosmopolitismo, por exemplo, graças a uma melhor gestão do aeroporto. Porque uma empresa que é nacional, mas está sediada em Lisboa, que é a TAP, faz muitíssimo menos pelo cosmopolitismo do norte do que a Ryanair, que vem de Dublin, com os aviões, e que enche-nos aqui os hotéis de turistas. A inovação também pode ser bloqueada por falta de impulso, porque nós vemos muitas vezes pessoas e boas ideias nascidas fora da capital e que são para lá canalizadas. É quase um buraco negro que atrai essa matéria. Recordo o exemplo do Sapo, na internet, da revista do Jornal Notícias, o Dr. Alberto Castro escreve, que passou depois toda para Lisboa, um conjunto de outras iniciativas que aqui nasceram e que talvez por falta de defesa regional articulada acabam por cair lá para baixo. Pessoas que depois, no setor onde eu trabalho, ligado à área da banca, a partir de certos, enfim, de certos patamares, as oportunidades em Lisboa são de 10 para 1. Isso, portanto, era uma questão. E, em particular, agora o Dr. Mexia, só para concluir, sei que vão construir uma sede nova em Lisboa. Acho que é assim, acho que é verdade, não é, Sr. Doutor? Eu só ia fazer uma sugestão. Façam a sede, e bonita, com certeza, mas façam-na com metade da área. E usem a metade dos postos de trabalho que lá iam pôr, não tragam para o Porto para não ser acusado de bairrismo, ponham-nos em Castelo Branco, na Guarda, em Vila Real, em Bragança, em Aveiro, em Leiria, em Coimbra, em Santarém. Este país é tão pequeno e há tanta maneira de pôr tudo encavalitado no Marquês de Pombal. Não há necessidade, façam-na mais pequenina, mausoléus de grandes sedes. O Império já acabou, não existe, qualquer dia... Podemos distribuir um bocadinho pelo todo o país, não tem mal nenhum. Pronto, se nos trouxer para cá ou para outros países, eu trabalhei, comecei a minha vida profissional na cidade da Guarda. Pronto. E posso dizer o impacto. Vamos acabar então. É? Só para acabar. Que o impacto que tem naquela cidade, os 100 e tal ou 200 funcionários do Instituto Politécnico dos Professores e os 1.500 alunos, salvou um bocado aquilo das falências que lá houve. Era uma sugestão que lhe deixava, já agora é um desafio, fazer a sede com metade do tamanho e distribuí-la para o resto do país. Que, enfim, muito bem. Só isso. Mais perguntas? Temos aqui, um pouco mais abaixo. Ponha o microfone mais próximo, que é para se conseguir ouvir. Já, então, continua sem pilha. Não sei se me ouvem. Ouvimos. Sim, sim, é. Antes de mais, os parabéns à Universidade Católica pela esta iniciativa aberta à comunidade. Mas não... Obrigado. Mas não consigo perceber em que ponto é que os olhares aqui se cruzaram. Portanto, se me permitem, eu não querendo faltar ao respeito, quer aos convidados, quer a todos nós que estamos aqui a assistir, eu assisti a uma série de olhares banais sobre uma determinada posição. Isto é, nós temos aqui uma série, se quisermos, de porta-vozes com um determinado estatuto, e por isso é que estão aqui com tanto ilustres convidados, que nos fazem passar uma mensagem que consiste basicamente, deixem-me ver se eu aprendi bem esta lição, empreendedorismo, e peço desculpa por estar em algo nervoso, consiste iniciativa, capital, falta-me alguma coisa, trabalhadores, não é preciso motivação, a palavra sacrifício por acaso aqui ainda não ouvi hoje, mas repetidamente é algo que ouço nos discursos de suas excelências. Eu só quero chegar aqui a um ponto. Quando se fala em defender pequenas e médias empresas, quando nós temos aqui representantes de tão grandes empresas como que estão aqui sentados os representantes, em relação ao economista António Mexia, eu queria colocar uma pergunta bastante direta, que é: o que é que a EDP tem feito, ou o que vai fazer, que estudos fez, ou que realizou, e já agora se podem ser tornados públicos, para proteger as pequenas e médias empresas, nomeadamente, por exemplo, no Vale do Tua ou no Vale do Tâmega. Estou a falar da questão das vinhas, portanto, tem ideia de quantas oficinas é que vão ser inundadas, por exemplo, por uma única simples barragem das seis que estão projetadas, por exemplo, a de Fridão, que é aquela que tem levantado mais polémica, porque, se for preciso, eu arranjo forma de lhe fornecer esses dados. Relativamente à desertificação, nós estamos aqui no Porto com uma questão Porto contra Lisboa, quase com esta questão, e capitalizar o facto de nós estarmos no Porto. Se estivéssemos em Vila Real, já não íamos estar Vila Real versus Porto, não ia ser Vila Real contra Lisboa, seria Vila Real-Porto. Há aqui várias questões que têm sido visto do ponto global, no sentido nacional, e não estarmos aqui muito fechados na questão do cosmopolitismo para o Porto, peço desculpa. Dos trabalhadores, por exemplo, que vão construir as barragens, disse que seria 20%, se não me engano, foi o Bolo que adiantou, dos desempregados em Portugal. O que é que acontecerá a esses 20% daqui a 5, 6 anos, quando as obras das barragens já terminarem? E esses 20% são trabalhadores novos, isto é, vão ser buscados ao mercado local, são pessoas de Amarante ou de Vila Real, eu já termino. A questão das autoestradas que promovem a desertificação, lá isso é verdade, promovem a desertificação, mas não o despovoamento, porque a autoestrada, em média, ocupa 3 a 4 vezes mais do que a linha férrea. Linhas férreas que estão a ser despromovidas, estão a ser desintensivadas, peço desculpa novamente, estão a ser retiradas às populações. Obviamente que isto traz consequências. Onde é que entra aqui a consciência e a obrigatoriedade de consciência civil? Portanto, há aqui outras questões que eu gostaria de abordar. Não vai ser o caso, porque o debate, se assim quisermos, parece estar encaminhado para outro lugar, até porque percebo que a maior parte da assistência que está aqui basicamente apologista das posições dos presentes, portanto não serei eu que irei buscar outras questões, mas se me for permitido, gostaria de ouvir estas respostas por parte de quem diz resposta. Foi-lhe permitido fazer as perguntas, agora as respostas, vamos ver. Mais uma pergunta para terminar. Então aqui mais uma para... Espero que, relativamente rápida, que estamos em cima da nossa... Há mais um? Com licença. Ah, com o que funciona. O microfone. Esperemos que... Boa noite. Me chamo André Vieira de Castro, sou empresário e também economista, pelo menos de formação académica. De facto, há muitos temas aqui que tocam, que entram com a minha vida profissional e por excesso de voluntarismo associativo, quer regional, quer setorial, e também em termos de empreendedorismo, aos quais também estou ligado, mas se calhar queria deixar aqui só uma reflexão, pedir alguma ajuda nisto. Há dias, ou há um mês talvez, no Público veio citado um estudo que retratava as habilitações académicas do empresariado português, do empresário típico português. E eu penso que isso está muito na gênese de muitas das coisas que aqui foram ditas, porque a resistência à inovação, a resistência a políticas de benchmarking, aquelas curvas em U, etc., tudo isso tem muito a ver, e a dificuldade que há na implementação de determinadas políticas e na abertura que existe no empresariado tradicional, porque tem muito a ver com esta caracterização que finalmente eu vi feita. Eu não sei de quem era o estudo, mas, enfim, está publicado. O empresário português, em média, tem metade das qualificações do seu colaborador. Portanto, há metade das pessoas com qualificação superior, ou pelo menos... E por aí fora, nos outros escalões de habilitações. E, enfim, eu gostaria de falar sobre muitos outros temas, nomeadamente sobre a não existência de justiça no nosso país, que depois permite a existência desse tipo de conclusões que foram aqui muito bem abordadas, da medição do insucesso e do carimbo que isso significa. E o Samuel Beckett, acho que era Samuel Beckett, que dizia que temos que falhar mais e falhar melhor. E, de facto, há que incentivar esse tipo de cultura, mas eu, quanto a isso, terei que me reservar para outra altura. Mas este tema da qualificação dos empresários, parece que vai haver agora qualquer coisa nesse sentido, mas também não sei o que é que a própria Universidade, e aqui no caso a Católica, tem pensado sobre esse assunto, mas é seguramente um tema que tem tudo a ver e que está, se calhar, na gênese do facto de ter servido para um determinado comportamento da economia, para uma determinada geração, e que agora, claramente, é um obstáculo. Algum reposicionamento nomeadamente da indústria, que eu ainda assim vou defendendo por causa própria, mas também dos serviços. Obrigado. Muito obrigado. Bom, vamos então agora fazer esta ronda final de respostas. Começávamos pelo Carlos. O tema da regionalização e da distribuição do poder é um tema complexo e eu acho que não temos tempo de entrar nessa conversa. Interessante, mas às vezes eu julgo que mais do que encontrar desculpas para não fazer as coisas, é preciso encontrar, perceber porque é que nós fazemos. E eu julgo que nos falta liderança. A capacidade de pôr o puzzle no sítio tem a ver com liderança. E se há algum fator que a mim me parece que é negativo para que nasça a liderança, para que apareça a liderança, é a divisão da área metropolitana de Porto, que é um núcleo, claramente, que tem que ter uma gestão supramunicipal. O município é demasiado pequeno, as interações são demasiado grandes, e a área metropolitana de Porto está longe de conseguir congregar vontades, já para não falarmos de estratégia. E, portanto, se há alguma coisa, eu julgo, que pode beneficiar o Porto, é o Porto perceber que só pode crescer com a área metropolitana do Porto, e tem que encontrar e tem que seduzir os seus vizinhos para encontrar um modelo de gestão onde possa haver vantagens para todos. Relativamente ao aeroporto e à Ryanair e à TAP, enfim, eu gosto pouco de entrar numa conversa muito regionalista. Mas vou-lhe dar um exemplo contrário daquilo que está por debaixo da sua questão. Eu cheguei ao Porto na quinta-feira santa, ao fim da tarde, e quando fui buscar o meu carro ao aeroporto, percebi que mais de 80% dos carros estacionados eram espanhóis. E isto é ver o tema pela positiva. O que é que nós conseguimos fazer do Porto como um centro de atração, ter um interland maior? E isso é aquilo que já foi referido antes pelos meus colegas, as casas da música, a Serralves, a animação noturna, tudo isso são fontes de atração, e quanto mais alargada for a rede de atração, maior é o cosmopolitismo, maior é a capacidade, maior é a qualidade de vida percebida, e portanto melhor é a capacidade de atração e de retenção. Eu, relativamente à outra pergunta, temo que tenha de um modelo de desenvolvimento muito distinto. Eu peço desculpa, não decorei o seu nome, mas tenho pena que eventualmente tenho do modelo de desenvolvimento ideias um bocado diferentes. E eu acho que os olhares se cruzam mesmo quando o objetivo de desenvolvimento económico é semelhante. Eu, como disse o professor Alberto Castro, estive na EDP, na altura em que Foscoa foi aprovado para construção. E já não estava na EDP quando Foscoa foi interrompido. E tive muitas discussões locais sobre as vantagens e os inconvenientes de Foscoa. E agora, 20 anos depois, olhando para trás, eu acho que se fez um grande disparate em proibir a construção de Foscoa. Claramente não há nenhuma decisão de infraestruturas que não tenha aspectos positivos e negativos. Não há nenhuma. Por mais pequena que seja. É preciso encontrar, perceber qual é o equilíbrio e quais são as decisões. Mas é evidente que há, subjacente a isto, um modelo e valores de desenvolvimento que eventualmente não comungamos. E acho que respondi a todas as questões. Olha, pois, Luís... Não. Eu só tenho... Só vou tocar um pouco. Não, fica para o fim, senhor. Fica o Luís para o fim. Ficou para o fim. Sobre a questão da legislação, também não quero aprofundar. Eu acho que há uma série de funções, muitas delas de natureza social, como por exemplo a educação, em que a aproximação do consumidor final com o seu envolvimento é muito importante. Ou seja, há um conjunto de decisões que podiam ser na área da saúde, na área da educação, mas a outros níveis que devem ter maior, cada vez maior envolvimento, já não digo só regional, quer dizer, tem a ver com o bairro, com a pessoa, com as famílias, com os pais. E esse é um aspecto decisivo. O encontro, o mais depressa possível e o mais eficaz possível entre a oferta e a procura é crucial. E a oferta a ser definida a centenas de quilómetros de distância fica difícil. Agora, isto tudo obriga depois a como é que se transferem responsabilidades e, nomeadamente, como é que se financia essa transferência de obrigações. Eu estou de acordo em que haja cada vez mais envolvimento regional nesse aspecto. Agora, toda a outra questão de como é que o modelo de governance depois funcionaria, achando eu que hoje o governance, desde o central ao regional, é demasiado complexo. Há demasiados layers, há demasiadas estruturas, há demasiadas regiões, demasiados governadores. Portanto, hoje o que há uma enorme complexidade que torna o quê? A máquina absolutamente difícil de gerir sem saber exatamente quem é que tem que fazer o quê. Esse é que é o problema. Mais do que definir um grau é que ele depois seja claro, as atribuições já são definidas, onde é que está a procura, a oferta, quem é que financia, quem paga, quem recebe, quem escolhe. E isso é que está hoje difícil de definir. Sobre a questão de Lisboa ou não Lisboa, ainda ontem lançámos como a Evercity, a InnovCity, como uma das sociedades mais, como um projeto absolutamente inovador e único a nível europeu, em Évora. Temos feito um desvio sistemático, até porque faz sentido do ponto de vista até de custos, quer de disposição de lançamento de novos projetos, e uma parte deles não são feitos de modo nenhum em Lisboa, e portanto, uma das primeiras coisas que fiz é que a sede que estava prevista era suposto ter 60 mil metros quadrados, hoje ela vai ter menos de metade, os dois edifícios que estão provados, portanto não se preocupe com esse assunto, haverá muitos sítios para as outras pessoas e preferência não centralizados. Sobre a questão dos olhares cruzados, Júlio Saio, como é que nota? Eu acho que a única coisa que me preocupa é esta pressa. Há ali eles estão ali sentados, são os tipos das grandes empresas, a vida deles é fácil, a nossa é que é difícil. Não é essa a questão. A questão não é essa. A questão, o que eu acho que nós todos procuramos dar aqui é uma visão absoluta de cooperação e de corresponsabilidade, em que nós ganhamos sempre mais quando cooperamos do que quando temos a noção clara de que há nós e os outros. Não é verdade. É nós e o Estado somos nós. Nós os pequenos, eles os grandes. Não é, a dicotomia faz que, independentemente de termos visões diferentes, de como é que partimos para esse debate sem qualquer reserva, sem qualquer nível de superioridade ou sem qualquer complexo de inferioridade. Essa questão é a questão decisiva para que a sociedade seja livre e que as pessoas efetivamente possam dizer aquilo que pensam e implementar aquilo que querem. Portanto, não há nós e os outros. Somos nós. É essa noção de responsabilidade social coletiva e sobre o TU ou sobre outras coisas quaisquer, o facto de ser a Fundação EDP e o seu responsável que lideram todos esses projetos, e alongar-me aqui, com as sociedades de desenvolvimento regional, com o desenvolvimento de um conjunto de projetos sociais e de empreendedorismo, como nunca houve em nenhuma dessas regiões, eu gostava de que me dissessem que o outro projeto é que houve nas regiões das barragens, que tenha a capacidade de intervenção e de mobilização social e impacto social, que, não, que é para além daquilo que a gente está a fazer, nenhum outro. Portanto, eu desafio, seja quem for, a dizer que isto não queria, do ponto de vista, para além de ambiental, mas também de desenvolvimento regional. Agora, isso demoraria muito tempo. Sobre as qualificações empresariais, eu a única coisa que eu queria dizer é, há uma frase de Warren Buffett, como toda a gente sabe, que é uma pessoa que deu 31 bilhões, bilhões à fundação de outra pessoa com outro nome, o que é simpático, não é? Imaginem o que era alguém aqui dar 31, não é milhões, mas 31 mil dinheiro para a fundação ser gerida por outro nome de outra pessoa, não é? E em que ele diz, eu tenho uma responsabilidade social que é o seguinte, as minhas competências, se eu estivesse em África, como eu corro muito mal, já teriam sido comido. E ele dizia isso, há 10 anos atrás. Eu tenho uma competência que só serve e que só se desenvolveu porque há um capital social nos Estados Unidos em que a minha competência é valorizada. Eu sinto a minha obrigação de devolver à sociedade aquilo que faz com que eu consiga explorar aquilo que é a minha vantagem competitiva, que não é correr, é, obviamente, ver o que é que funciona em termos de negócio. Esta noção da responsabilização, é verdade, para tudo, para o grande, para quem tem muito dinheiro, para quem tem pouco dinheiro, é esta noção clara de entrosamento e de responsabilização social, reconhecendo que nenhum de nós consegue funcionar sem aquilo que é o capital social. E é isso que deve ser essa cooperação. Muito bem. Luís. Eu tenho 2 ou 3 minutos também para tentar responder a estas questões. Estou basicamente de acordo com o que foi dito. Acho que os nossos olhares cruzaram mais do que o que eventualmente possa ter parecido. E houve uma mensagem comum a todos que espero que tenha ficado. Eu acho que as 3 pessoas que aqui estavam, independentemente de estarem em grandes empresas ou em pequenas empresas, eu por acaso estava aqui, acho que mais na qualidade de professor do que de outra coisa qualquer, é uma visão otimista. Eu acho que é uma coisa, o António tentou falar disso várias vezes, com a energia positiva, um bocadinho com publicidade pelo meio, mas o otimismo é uma coisa que nos faz muita falta e, portanto, se pudermos cultivar mais o otimismo, é ótimo. Uma nota muito breve sobre a regionalização, que também acho um tema muito complexo, estou de acordo com o que foi dito. Há um problema de liderança, em primeiro lugar, e a liderança está associada com uma certa tentação que nós temos para que sempre que alguém tem um pequeno poder, se agarre a ele e tenha muita dificuldade em cooperar. E voltamos ao tema que aqui insistimos várias vezes. É preciso cooperação entre as empresas, mas também entre as instituições públicas. E relativamente à regionalização, eu pessoalmente tenho um medo terrível da regionalização se ela for feita ao mesmo tempo que se mantém aquela complexidade tremenda que é hoje a gestão do Estado e em que a regionalização a única coisa que traz é mais um sítio para nós nos desculparmos das coisas não funcionarem. Portanto, regionalização sem uma liderança clara, que era aquilo que o Carlos tentava dizer, a mim parece-me uma ideia difícil. E queria terminar, pondo o meu chapéu de marketing, dizendo e respondendo a uma pergunta que vem dali de cima, que uma forma de nós nos definirmos tem que ver com quem escolhemos para concorrer. E custou-me várias vezes ver aqui, sobretudo quando se pergunta, e mesmo também nós, pormos o Porto sistematicamente a concorrer com Lisboa. Eu acho que não devemos pôr o Porto a concorrer com Lisboa. Nós temos que assumir definitivamente que Lisboa não é o nosso concorrente. E temos que olhar para o Porto como uma cidade que concorre por talento, por recursos, e tivemos hoje aqui exemplos disso, por talento, por recursos, e por capital, com outras cidades de média dimensão na Europa e no mundo. E se encontrarmos um espaço para que o Porto se diferencie e tenha vantagens competitivas, e eu acho que elas existem, e se posicione de forma diferente no contexto das médias grandes cidades europeias e mundiais, talvez isso possa ser uma resposta para que a área, o Porto no sentido área metropolitana, que já é algo significativo, para que o Porto se possa encontrar e possa encontrar nessa definição de concorrentes uma via de desenvolvimento que ainda não encontrou. Preferia que as pessoas vissem Barcelona como concorrente do Porto, preferia que as pessoas vissem Frankfurt como concorrente do Porto, preferia que as pessoas vissem Düsseldorf como concorrente do Porto, preferia que as pessoas vissem San José como concorrente do Porto, ou Houston como concorrente do Porto, e não, vejo sistematicamente as pessoas a pensarem em Lisboa. Acho que é pensar pequeno. Acho que é pensar pequeno e, portanto, se há uma coisa que posso deixar-vos é que devíamos pensar em concorrentes diferentes, maiores, e tentarmos encontrar versus esses concorrentes uma diferenciação que nos ajudasse a encontrar um caminho melhor. Muito bem. O Carlos ainda queria fazer uma pequena nota. Esqueci-me há bocado de referir uma coisa que vi hoje. Estava em Bilbao, à espera de um avião, que é uma cidade com uma liderança muito forte e com um investimento muito grande. E lia uma notícia que ontem foi aprovada nas Cortes, em Espanha, a desblindagem obrigatória dos 10% dos votos, que tem uma implicação muito clara em duas empresas vascas, a Iberdrola e a Petronor. Teria algumas também em Portugal. E quer o Lendakari, quer a oposição, o PNV, tinham espaço em ambos os jornais a dizer, muito bem, mas as sedes destas duas empresas não saem daqui. Não estão vazias, não. Não está vazio. Bom, enfim. Ou que eles estão a construir, então ainda é pior. E portanto, eu acho que, mais uma vez, é o problema da liderança local, que eu acho que é muito importante. A afirmação pela positiva e a tentativa de manter centros de emprego qualificado locais. Muito bem. Bom, chegamos ao fim desta sessão, um pouco depois da hora que estava prevista. Os olhares cruzados aqui às vezes acontecem, outras vezes não acontecem. Neste caso era um olhar cruzado natural, porque, como o Carlos Moreira da Silva disse no início, portanto havia uma pessoa que era do Porto, havia uma outra que está hoje em dia em Lisboa, mas é um alentejano, há aqui um coimbrão, e portanto havia desde logo assim, um cruzamento de perspectivas que eles possam confluir e ter pontos, ter um denominador comum. Acho que até pode ser saudável, não é preciso estarmos sempre todos em desacordo uns com os outros, exceto, como é evidente, no futebol, que é uma coisa realmente importante, e aí o olhar é mais do que cruzado, não é? Portanto, aí... essa foi a perspectiva. Termos aqui representantes das PMEs, tivemos na semana passada o Presidente da Associação Empresarial de Portugal. Discutir o modelo de desenvolvimento, já temos uma agenda para o próximo ano, portanto nós já somos reincidentes, provavelmente prometemos ou ameaçamos voltar, é mais ameaçar do que prometer, e certamente podemos pôr esse tema na agenda, embora tivesse sido, em grande medida, o tema da sessão anterior, portanto, que era, que ao fim e ao cabo desembocava nos problemas do emprego, do desemprego e da inovação. Portanto, o conjunto, estas quatro sessões têm que ser vistas um pouco em conjunto, não podemos discutir todas, tudo em todas. Esta estava focada muito mais nesta aparente dicotomia entre o papel das grandes empresas e das pequenas empresas. Percebeu-se aquilo que era óbvio, que não há aqui, que essa dicotomia é muitas vezes falsa, é muitas vezes empolada por razões de circunstância, mais ou menos eleitoral, e que as questões são outras. Que as questões são outras em termos do país, as questões são outras em termos da região, e que as questões são outras em termos da cidade do Porto, e que aqui foi, portanto, aqui foram sublinhados aspectos que obviamente envolvem cooperação, ambição, visão, e às vezes orgulho, não é? Portanto, o sentido de pertença e o orgulho que nós muitas vezes perdemos, de pertencer a uma determinada cidade, a uma determinada região, de valorizarmos aquilo que é nosso. E às vezes é importante que venha uma pessoa de fora para nos dizer que gosta da cidade, não é? E que encontra cá tudo que pode fazer a felicidade de um cidadão. E não quero, não te estamos a convidar para vir para cá, mas acho que a autoestima também às vezes é polida por estas intervenções de quem vem de fora, não é? Muito bem. E, portanto, muito obrigado a todos por terem estado connosco até à meia-noite menos um quarto e, como eu disse há pouco, ameaçamos voltar para o ano, assim nós tenhamos, continuemos a ter o apoio de alguns dos nossos habituais patrocinadores, desde a Metro do Porto à Ibersol, à Sociedade de Reabilitação Urbana, à Deloitte e obviamente, aqui a parceria católica público continuará a tentar desafiar para novos debates, mais ou menos cruzados. Boa noite a todos, muito obrigado.